Salve, moça. Quanto tempo, hein? Vamos conversar? Então senta aqui. Chega mais. A Sabrina sai e você senta. Vou precisar de você. É, parece que tá acontecendo o que a gente disse que ia acontecer, né, moça? Olha lá. Quem tá vendo o vídeo não tá vendo. Mas olha lá. Só não tem mais. Porque são pessoas de outros países e outros estados. Senão não ia ter espaço aqui. Mas também não ia poder deixar entrar agora, né? Enquanto não resolver esse problema aí, desse vírus, que já tá acabando. Mas, será que vai ser só isso? Vamos falar desse negócio da exortação e muito mais. Então vamos lá, porque é necessário. Antes de mais nada, caveira. Laroia. Oi, moço. Você tá tendo uma grande expansão de consciência aqui, né, moço? Mais do que tu imaginava, né? Achou que tinha visto tudo? Você vai ver muito mais. Ainda nessa encarnação. Não vai ser depois do teu desencarne, não. Vai ser nesta. Aguarde. Tá chegando. Chegou um pouquinho. Vai chegar muito mais. Assim como muita gente. Não todos, claro. Mas tem uma quantidade grande de gente dali, ó, que vê esses vídeos, que vai quebrar a cara, mas vai quebrar a cara feio. Não vai ter aonde meter a cabeça. Vai virar avestruz, vai enfiar a cabeça debaixo da terra, de vergonha. Você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Tá. Quando um espírito incorpora num médium, como esse aqui, por exemplo, e vem trazer uma exortação, por que que tem tanta exortação? Se tem tanta exortação, é porque alguma coisa está errada. Porque se tivesse tudo certinho, se vocês estivessem todos evangelizados e moralizados, como o pessoal de Vênus, como o pessoal de Júpiter, como o pessoal de Marte, como o pessoal de Urano, e eu estou falando daqui, hein, da vizinhança, a gente não estava aqui exortando. E o inferno não estava cheio. Por que que o inferno tá cheio? Tem um monte de santo no inferno. Tem um monte de espírita. Tem um monte de evangélico. Tem um monte de umbandista. Tem um monte de católico. E olha que muitos deles são aqueles que diziam que estavam sob os pés do Senhor. Estavam nos caminhos do Senhor. Estão lá, moça, queimando, sofrendo, sendo comido por verme, passando fome, sede, frio, calor, sendo espetado por tridente, por lança, sendo torturado e muito mais. É um parque de diversões para os demônios. E é constante, não é, moça? Então a exortação, primeiramente, que isso fique bem gravado, é pro médium. A exortação é pro médium. Depois é pra vocês. Porque o médium tem que dar o exemplo. Porque como é que ele vai ser usado pelos espíritos pra trazer uma mensagem moral, de moral elevada, se ele não segue o que os espíritos estão ensinando. Tudo bem que o médium não é perfeito, mas pode ter certeza. Ele vai ser o mais cobrado. A gente vai ser chato e vai usar a gente chata para cobrar ele. Vai usar a gente chata para ser usada para cobrar ele. Não é, moça? Vai usar gente chata que foi, que espíritos que foram encarnados de propósito. Porque o médium veio com uma missão gigantesca, mas tem os seus defeitos. E aí a gente manda uns espíritos que são educadores, a gente encarna eles para vir junto com aquele médium, para ele não escorregar nos defeitinhos que ele tem. Porque se existisse médium perfeito, então a gente ia ter que começar a reconstruir o corpo astral de Miguel, de Rafael, de Gabriel. Ia ter que começar a reconstruir o corpo astral deles, fazer toda uma preparação para eles encarnarem aqui na Terra. Aí vocês teriam perfeição, porque eles já atingiram a angelitude. Então, não tem médium perfeito. Se não tem médium perfeito, o que, que vai acontecer? A gente vai mandar uns espíritozinhos aí, que são chamados de mortais, para vir do lado desses médios que vêm com missão muito grande. E aqueles médios que vêm com missão muito grande, mas não foi colocado nenhum imortal no caminho deles para dar uma chamada, o que, que a gente vai fazer? A gente vai dar uma chamada neles aqui no YouTube, porque a gente sabe que eles estão vendo. E os próprios espíritos que entram em contato com eles, os seus mentores, fala direto com eles. Dá umas liçõezinhas neles também. Então, a exortação é para o médium. O médium, primeira coisa, ele tem que estudar. Se o médium não estudar, ele não pode se moralizar. Se ele não lê o Evangelho segundo o Espiritismo, como é que ele vai aprender o Evangelho sem leitura? Ah, mas ele já tem um conhecimento. Mas ele está encarnado. Ele está no esquecimento. O Evangelho está todo na cabeça dele. Ele conhece bem o Evangelho. Mas ele está tendo que estudar tudo de novo. Porque ele está encarnado. E ele tem que ter conteúdo e riqueza de vocabulário. Você, idiota, que não sabe como é que funciona a mediunidade, que diz que o que ele está trazendo aqui, que os espíritos estão trazendo através dele, vem de livros, seu boçal, o que vem através dele é de livros mesmo. Porque ele tem que estudar. Porque mediunidade funciona assim. Os espíritos precisam de conteúdo no arcabouço mental do médium. Ele precisa de peças para montar um quebra-cabeça. E as peças é o conhecimento, é o que o médium estuda. Porque se o médium não tiver conteúdo no seu arcabouço mental, a gente não pode trazer nada. Então ele lê os livros, sim. Então o que a gente traz é dos livros, sim. E muito mais. Antes de criticar, boçal, burro, idiota, estuda. Estuda. Eu sou Exu. Eu sou a verdade nua, crua e rasgada. E eu vou falar o que você precisa ouvir, não o que você quer. Eu não sou preto velho, eu não vou passar a mão na sua cabecinha. E eu odeio gente hipócrita. Então, o médium tem que estudar, sim. A gente tira o conhecimento do arcabouço mental dele para poder trazer um assunto. Então, moça, a exortação, ela é necessária, porque ela é para o médium, para todas as pessoas, para todos e para mim também, porque eu não sou perfeito, eu estudo também. Espírito tem que estudar. Se espírito não estudar, não tem conhecimento. No plano espiritual tem biblioteca, tem livro, tem palestra, tem tudo. Ok? Nós temos que estudar. Senão, não tem conhecimento. A doutrina espírita. Para que que a doutrina espírita veio para esse mundo? Para quê? Qual foi a obra inaugural da doutrina espírita? O Livro dos Espíritos. Livro dos Médiuns. Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno. A Gênese. Que foi trazida lá pelo codificador da doutrina espírita, o Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail, não é ele? Mas lembrem-se, é a obra inaugural. Olha o nome, inaugural. Sabe o que é isso? Ali tem muito conhecimento, muito conteúdo, não tem? Para que que veio tudo aquilo? Para intelectualizar o espírito de vocês, dos encarnados e dos desencarnados, para expandir as suas consciências, para livrar todos vocês das amarras da ignorância, do preconceito, para moralizar os seus espíritos, para vocês evoluírem. Então, a gente vem trazendo aqui tudo isso para dar um início. Ah, mas não é novo. Isso veio lá desde 1850 e pouco. É novo. De 1850 e pouco para o ano 2021. É muito tempo. Não é nada. Isso não é nada. Vai vir muito mais. Obra inaugural. Depois, o que que veio? Várias psicografias de vários médios que aí estão. Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e muitos outros que estão aí. Médiuns de Jesus. É tudo? Não. É bastante coisa que eles trouxeram? É. Mas é tudo? Não. Vai vir mais? Vai. O planeta Terra não vai acabar agora. Ainda vai demorar alguns bilhões de anos para o planeta acabar. Porque todo planeta tem uma vida útil. Porque é assim que o universo funciona. Supernovas. Galáxias surgem. Galáxias somem. Galáxias se separam. Galáxias se juntam. O universo está sempre em movimento. E a evolução é inevitável. Só vocês, eu, espíritos, que vamos viver por toda a eternidade. A partir do momento que nós somos criados, nós não morremos nunca mais. A gente pode se transformar em ovoide, numa encarnação ou outra, mas pode ter certeza, vai chegar um momento em que o seu corpo astral vai ser reconstruído e você vai ter novas chances. Então, o espírito não vai morrer nunca. Quando se diz a morte do espírito, é uma linguagem figurada, porque é bem parecido com a morte, porque um ovoide se entrega a um monoideísmo, a um pensamento repetitivo, constante, perde a razão. Então, é como se fosse uma morte. E tem que ter todo um tratamento para ele voltar, mas nós não vamos entrar nesse conhecimento agora, porque o papo não é esse. Então, vai vir muito mais. A Bíblia, importantíssima, tem que ser lida? Sim, ali está a verdade. Leiam a Bíblia. O problema não é a Bíblia, são as interpretações. As convicções, os dogmas que são criados mediante o que é lido. A mesma coisa acontece com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o humano da Terra adora criar 50, 60, 70, 80 interpretações diferentes. O humano da Terra adora criar uma religião. Isso são características de espíritos menos adiantados. Porque se fossem adiantados, não iam criar inúmeras denominações, não iam criar inúmeras religiões, e o pior, não iam se atracar, não iam brigar entre si, porque um pensa de uma forma e o outro pensa de outra, porque um tem uma convicção e o outro tem outra. Não, se fossem espíritos evoluídos, um ia respeitar o modo do outro entender e interpretar, e iam ficar juntos, se abraçar e serem amiguinhos. E não iam ficar querendo tentar impor o que ele pensa para o outro. Ele ia respeitar a forma de pensar do outro. E se o outro não alcança tanto quanto ele ia perceber que o outro não alcança e que ele está no momento dele e ia respeitar. Só ia falar as coisas de acordo com o momento atual evolutivo do seu amigo, do seu irmão. Ia falar as coisas de acordo com o que ele entende. Não ia ultrapassar. Só ia ultrapassar se assim ele desejasse. Se assim ele falasse: eu quero mais. Eu quero mais conhecimento. Estou vendo que você sabe mais do que eu. Me ensine. Aí é diferente. E nessa atitude, ele demonstrou uma virtude. Qual virtude? Humildade. De reconhecer que tem um outro que sabe mais do que ele. Porque você, que tem 60 anos, 65, cuidado, você acha que sabe muito? Você já estuda há 30 anos, 40. Sabe há quanto tempo esse aqui estuda? 3 anos e pouco que ele estuda. Sabe mais do que você. Assim como tem outros que sabem mais do que ele. Ah, mas ele só tem 3 anos de estudo. O outro tem 30. E o espírito dele? Quem ele é? De onde ele vem? Qual a idade dele? Há quanto tempo ele vem se dedicando encarnação após encarnação a evoluir e ajudar a outros a evoluírem? Tem alguém falando alguma palhaçada aqui? Eu estou aqui para falar desse jeito, porque o médium não ia falar o que eu disse, mas ele deixou eu falar. Ele deixou, porque ele sabe que é necessário. Porque só assim alguns ouvem. Então a gente fala assim. Então, eu estou aqui para uma mensagem curta. Nós não vamos nos estender, mas se você quiser falar alguma coisa e eu souber e puder informar, porque tem coisa que eu sei que eu não posso falar. E tem coisa que eu não sei. Pode falar. Não veio nada pra mim, não. Não veio nada? E pra você, menina? Veio alguma coisa? Pra você, moça. Pra você, menina. A única coisa que veio pra mim, quando você tava falando, que foi interessante, que eu estava conversando com o irmão e assim, eu fui usada para ele e eu falei assim, virá uma testificação, para você saber que o que foi entregue vai ser testificado. E você veio e repetiu o que eu já tinha conversado com ele. Você repetiu e ainda falei para ele, olha a tua testificação. Não foi? Foi interessante isso. Aí, e o Pedro não tinha como saber, porque eu não conversei com o Pedro hoje. Ele estava aqui ontem? Não estava. Eu nem conversei com ele hoje. Eu não conversei com ele hoje. Ele podia saber o que eu conversei com meu amigo aqui. Então, quando você trouxe o assunto, eu falei, me veio a mensagem, me veio na mente, me lembrando. Olha a testificação. Eu chamei a atenção, chamei ele e falei assim, olha a testificação que eles disseram que ia te dar. E foi interessante isso. É. falar mais uma coisinha. O homem nasceu pra ter só uma vida. E depois vem o juízo. É verdade? Sim. Porque só se morre uma vez. Numa encarnação se morre duas vezes? Numa encarnação se morre apenas uma vez. Então o homem só tem uma vida. E depois o juízo. Sabe quem é o juiz? A sua consciência. Sua consciência é o juiz. Você é julgado pela sua própria consciência. Deus, que é misericordioso com você, espírito extremamente endividado e ignorante, te dá mais uma chance. Encarna você de novo. Quando ele encarnar você de novo, você de novo vai só ter uma vida e depois o juízo mais uma vez. Você vai desencarnar de novo e a sua consciência vai ser o seu juiz de novo. Depois ele vai te dar mais uma chance, porque você está longe da angelitude. E uma vida de 60, 70, 80, 90 anos ou menos não é o suficiente para você atingir a estatura de um varão perfeito. Sabe o que é um varão perfeito? É aquele que atingiu a perfeição pelo seu próprio esforço, pela sua dedicação, pelo seu querer, vontade em evoluir, em crescer. E isso pode levar muito tempo. Pode levar milhões de anos, bilhões de anos, ou até trilhões de anos. Depende de você se vai demorar mais tempo ou menos tempo. Miguel já foi como você. Miguel já foi. Jesus também. Porque Deus não cria os espíritos já anjos. Isso é uma grande ignorância. Deus cria os espíritos simples e ignorantes. Não tem privilégio para ninguém. Deus não diz assim: vou criar um anjo perfeito agora e cria. Não. Ele cria o espírito sem conhecimento nenhum. Você vem do reino mineral, depois vegetal, depois animal. Você já foi vários animaizinhos. Depois elemental. Você já foi, já pode ter sido um silfo, uma ondina, uma salamandra. E agora tu és homem. E depois tu serás anjo. Mas aí, meu amigo, vai demorar muito. Vai demorar bastante para você que não quer evoluir. Para a maioria do planeta Terra, que não tá nem aí para evolução, que quer ficar no YouTube vendo sacanagem, vendo, ouvindo sertanejo universitário, funk de palavrão, proibidão. É bonito, né? É legal. Pois é, idiota, isso te boçaliza. Você está sendo boçalizado, porque tudo isso é trama de espíritos das trevas, de magos negros. Eles sabem muito bem como intuir alguns retardados que criam essas músicas porque estão em sintonia com eles. E você, seu burro, está indo pro buraco junto com eles, com um cantor bonitinho que usa calcinha apertadinha, blusinha apertadinha, com peitinho inchado, com tupete, com barbinha, com essas mulheres com a bunda bonita, com peitão, com cabelão. Vai tudo pro inferno. Vai tudo pro umbral. Retardadas, boçais, não sabem nada. Ignorantes, ignorantes do espírito, não sabem nem quem são, não sabem nem qual é a sua condição na erraticidade, nem sabe qual é a sua condição espiritual. Se enfia no inferno, no buraco, e carrega milhões contigo, carrega jovens. Continue. Eu não vou citar o nome de nenhum artista para não trazer problemas para o médium, mas vocês sabem muito bem quem são. Você que faz tatuagem no ânus e outros imitam você, sua retardada. E os outros são retardados também porque imitaram ela. Nem parecem seres humanos. Parece que estamos regredindo na evolução. Acho que estamos nos tornando de novo Neandertais, Homo Erectus, ou quem sabe Homo Habilis. É porque parece que é o que está acontecendo. E olha que nós estamos a caminho da regeneração. Mas não parece. Quando isso aqui será um mundo regenerado? Quando, moça? Enquanto existir essas ervas daninhas aqui, fica difícil. Porque tem extraterrestre que vem pra cá e olha e vê como está a situação e fala assim, vamos embora. Vamos voltar daqui a 2 milênios. Quem sabe eles não cresceram mais um pouco. Eles falam isso. Tem uns que não perdem tempo. Vem pra cá, vê tudo como tá e fala, vamos partir. Porque aqui ainda está imperando a barbárie, a ignorância. A ignorância espiritual é grande. É muito grande. Mas vai mudar. Parece que não está mudando, né? Parece que piora. É assim mesmo. Vai piorar bastante para depois melhorar. Porque Deus é misericordioso. E Ele vai dar as últimas chances. E de repente até mais 2 chances para alguns. Por isso que parece que está piorando. Mas depois Ele vai dar um basta. Porque chances já foram dadas muitas vezes. Muitas vezes. E nós estamos indo para um outro patamar, para um outro degrau. E não estou falando da regeneração, não. Estou falando na condição a qual nós estamos agora. Porque nós atingiremos vários degraus antes de chegar numa regeneração plena. Várias fases, vários momentos evolutivos. E está vindo um degrauzinho a mais. Porque Deus não trabalha no papum. De uma hora para outra, ele vai devagarzinho. Porque se ele for rápido, poucos vão ficar. Poucos vão ficar. Então, moça, essa é a minha mensagem. Se você não gostou, te chamei de boçal, de retardado. Ah, coitado. Que pena. Não se sente isso? Você sabe que eu tô falando com você. Eu não tô falando com todos. Mas quem são as pessoas, essas sabem. Envie o vídeo para os artistas que fazem isso. Envia para os artistas. Tem gente que conhece eles. Envia para eles, para ver a besteira que eles estão fazendo, que estão indo para o inferno e carregando um monte com eles. Está carregando seu filho, sua filha. Filho não tem querer. Você, pai e mãe, foi mandado para educar eles. Tá vendo essa besteira? Eu tô doido para falar o nome dos artistas, mas eu não posso. Ele tá vendo essas músicas, esses artistas. Arranca o celular dele, arranca o tablet da mão dele. Bota ele para estudar. Você é evangélico? Manda ele ler a Bíblia. Manda ele estudar. As matérias da escola, da faculdade. Porque isso também intelectualiza o espírito. A escola, a faculdade, tudo que está ali também é espiritual. Está educando ele. Não é só livro psicografado e Bíblia, não. A matéria da faculdade intelectualiza ele também. Faz ele ser uma pessoa digna, com um emprego, uma profissão, para se ajudar e ajudar outros. Educa o seu filho direito. Criança não tem querer. Seu filho pode ser um espírito muito evoluído, mas ele está no esquecimento. Se ele for mal educado, mesmo sendo muito evoluído, ele vai ser mal educado, porque ele é produto do meio. Se o meio qual ele estiver só tiver coisa ruim, mesmo ele sendo um espírito evoluidíssimo, ele vai virar coisa ruim também. Se ele for uma criança cristal, e tiver cheio de boçal ao redor dele, sendo influenciado por um monte de boçal, ele vai virar boçal, mesmo sendo um cristal, mesmo sendo índigo. Então educa ele. Moça, nós vamos ficar por aqui. Tem muito tempo que eu não me manifesto. Mas eu tô sempre por aqui. Tô contigo. Tô com ele. Tô sempre aqui. Tô ajudando você. Porque eu sei o que tu passa, moça. O negócio é difícil. Eu sei como é que é. Mas Deus botou na tua mão um monte de espírito rebelde pra você cuidar. E ele te disse que ia ser difícil. Que tu ia sofrer, que tu ia chorar. A tua alegria não tá aqui não, moça. Tua alegria tá lá. Tu vai ver o que vai acontecer quando tu chegar lá. Tu vai ver. Não dá nem pra explicar em palavras, porque é inenarrável. Então, moça, força. Nós estamos com você. Estamos contigo. E tu tá ganhando renovo toda hora. Fica tranquila que vai correr tudo bem. Porque o mal pode tentar. O diabo tenta. O diabo usa. Mas quanto mais ele cresce, mais ele cai. Você entendeu o que eu disse? Muito obrigado. A paz do Cristo esteja com os meus irmãos. Laroyeixo.